realidade. Consigo passar qualquer parede ou objeto. Nunca acreditaram que eu poderia me tornar um herói. Não me levaram a sério. Somos alunos da UA. Se perguntarem quem eles são, terceiro ano do B3, representantes do Japão. Pra provar que minha individualidade vai me tornar o sucessor do mar. Eu tive que superar as estrelas. Levante a cabeça e tente de novo. Já caí tanto e me levantei, nunca parei. Pois um herói sempre vai lutar com um sorriso no rosto. Sim, é difícil, isso é muito difícil. Deixa parte do corpo intangível. Eu fui capaz de dominar minha individualidade pra ser o melhor nisso. Não sou só mais um, sou alguém que trabalhou duro pra assumir o topo sozinho. Pra me tornar o herói número um, eu sou capaz de fazer o possível. Se eu uso meu poder, não consigo enxergar. Se eu não posso ver, não posso escutar, não posso sentir e nem respirar. Esse poder pode me matar. Pra provar que minha individualidade vai me tornar o sucessor do mar. Eu tive que superar as estrelas. Meu sonho sempre foi ser. Fazer vencer. Nós temos que salvar a era do overhaul. Eles querem roubar nosso poder. Isso não vai acontecer. Então deixa comigo, eu sou intangível. Atravessa as paredes, eu sei que consigo. Enquanto todo mundo eu estiver vivo, não deixo ninguém machucar meus amigos. Enquanto ele tava na mira da arma, não pensei duas vezes. Pulei na frente da bala. Perdi minha individualidade. Perdi ser Nighthawk, que morreu por me ajudar. Ainda existem pessoas pra salvar. Por isso que eu não vou parar. Eu tive que superar.